temos do outro lado da linha António José Cardoso, que estava a correr para estas eleições autárquicas de 2021 para o município de Oliveira do Hospital. Nesta altura o resultado já é conhecido. Questionava-lhe qual é a sua opinião, qual é o ponto de situação que queres neste momento refletir acerca destes resultados. Antes de mais, boa tarde a todos. Portanto, os eleitores são soberanos, manifestaram a opinião deles, portanto, parabenizar o PS pela sua vitória. O PSD também, porque acho que atingiu os objetivos e superou aquilo que tinha feito anteriormente. Um 4-3 na Câmara é sinal de alguma coisa. O PS também terá que refletir, porque perde quase cerca de 2 mil votos, é significativo. Essencialmente, lamentamos, portanto, que nem nós nem a CDU tenham entrado no Executivo. Qualquer um de nós manifestou o desejo e a vontade de eleger um vereador. Era um objetivo, sem dúvida. Em relação ao Chega, os resultados obtidos em Oliveira do Hospital estão alinhados com o resto do país, com os resultados do Chega, aliás, até muito acima da média nacional. Vê-se que é o segundo melhor resultado do Distrito de Coimbra. Para quem começou há cerca de 6 meses, aceitamos o desafio e aceitamos os resultados. Não escondo que esperávamos mais, sem dúvida, mas acreditamos que no final, nos últimos dias, talvez tenha havido uma transferência de voto que seria do Chega para o PSD, porque ouviu-se que houve ali uma pequena possibilidade do PSD poder ganhar as eleições, e se calhar houve ali algum eleitorado que iria votar no Chega e que à última hora desviou o voto para o PSD. O povo é soberano, respeitamos os resultados, agora também carregamos um bocado ou colocamos um bocado a responsabilidade nos eleitores, no sentido de perceber das escolhas que fizeram, portanto, e que em relação a propostas que fizemos e gostaríamos de levar e ter em Oliveira do Hospital, nós vamos poder pôr em prática. Vamos estar vigilantes, vamos estar a escrutinar o trabalho do PS na Câmara Municipal e penso que o PS irá fazer o mesmo. Agora, assim, as pessoas têm que ser responsáveis pelas escolhas que fazem e que tomam. Portanto, de nada vale daqui por mais um mês, ou dois, ou três, ou meio ano, ou um ano, virem-se queixar. Sustentamos a nossa campanha, a sustentabilidade económica, na atração de emprego, na criação de emprego, na manutenção dos postos de trabalho e das indústrias que são essenciais à região e ao Conselho durante muitos anos. Sustentámos a nossa campanha nisso, no ambiente, na reflorestação. As pessoas parece que não estão interessadas nisso, portanto, vamos aguardar e ver o que é que as propostas do PS serão melhores que as nossas ou não. Vamos vê-las também pôr em prática. Agora, eu quero dizer aos oliveirenses uma coisa, que eu vou estar vigilante, eu e o Chega neste caso, se vai criar um posto de trabalho por dia em Oliveira do Hospital. E depois iremos medir quantos postos de trabalho se criam pelo país, ou diariamente, ou nos concelhos vizinhos, porque não vejo capacidade ao PS de criar emprego, de criar riqueza, de criar sustentabilidade económica para o bem-estar das famílias. Portanto, agradecemos que o PS governe em tranquilidade, governe bem, desejo ao elenco um bom trabalho, antes de mais, que trabalhem em prol de todos nós. Da parte do PSD, sei que irão fazer uma oposição construtiva, conheço as pessoas também, e sei que são pessoas válidas por isso, e para ir com uma opinião construtiva para o futuro de Oliveira. Da nossa parte, estaremos sempre disponíveis para opinar sobre todos os assuntos que digam respeito à política oliveirense. Vamos estar atentos e vigilantes, vamos continuar a ser ativos. Agora, para quem começou há 6 meses na política e já atingiu estes resultados, sim, não é mau, é a implementação do Chega e nós dissemos que viemos para ficar. Vamos ficar, temos uma comissão de trabalho, conselhia, alargada neste momento, bastante alargada até neste momento. Era isso mesmo que eu ia questionar, se daqui a 4 anos o Chega voltará de novo a marcar posição. Beatriz, assim, neste momento o Chega tem uma comissão de trabalho, conselhia, tem uma sede, tem uma equipa, tem se calhar, a nível distrital, uma das poucas equipas constituída verdadeiramente, ou até mesmo a nível nacional, é reconhecido pelo partido. reconhecido pelo partido. Portanto, há uma equipa de continuidade que vai continuar, vai ter reforços, é normal, mas nós estamos aqui há 6 meses, estamos a crescer como também se cresce todo o país. Agora, se calhar aquilo que me dá alguma vontade de continuar, irei continuar, como é óbvio, e a equipa está toda também com vontade de continuar, é dar seguimento a um trabalho que é de 6 meses, que não tem apoios financeiros, a não ser os nossos pessoais, ao contrário das outras máquinas que gastaram milhares, mas isso caberia a eles responder por isso. Agora, o Chega está a crescer por todo o país, e Oliveira vai-se afirmando, mais do que nos outros concelhos do Distrito de Coimbra, há uma razão que será, portanto, iremos continuar. Portanto, há uma estrutura de trabalho, vai ter uma equipa que vai ter que continuar, portanto, não vejo por que não continuar e alargar e estarmos cá daqui a 4 anos. É normal. Agora, há muitos jovens a entrar no Chega também, uma vitória que acho que do Chega, que fica, e deu-me se calhar um grande gozo e perceber foi como funcionava o sistema eleitoral autárquico em Oliveira do Hospital quando conseguimos colocar pessoas nas mesas, com uma matriz essencialmente de jovens de 18, 20 anos, ao contrário de pessoas que já são useiras e useiras nesses locais. Para nós foi uma vitória tremenda, onde conseguimos colocar essas pessoas. É também uma situação que parece que passa ao lado do processo eleitoral, mas para nós é importante. É importante a renovação dessas pessoas. Não tem que ser sempre as mesmas pessoas. Ainda mais quando é um cargo que é remunerado, atualmente, e parece que há pessoas que lutam com isso, lutam por 52 euros como se lutassem pela vida. Envergonha-me isso, em parte. Porque são sempre as mesmas caras. Nós não fizemos isso. Jovens de 18, 20 anos. Iremos continuar. Temos esses jovens no partido que nos permitem acalentar o futuro. Agora, o Chega vai crescer em Portugal, como está a crescer em Oliveira do Hospital. Aliás, em Oliveira do Hospital, neste momento, cresce mais do que no resto do país. Portanto, o futuro pode ser risonho para nós. E é isso que esperamos.